67, quase 7, controle. Você já escuta? Ok, está sob vetoração agora, curva direita proa 220. O irá permanecer nessa proa até cruzar o nível 230 e em caso de falha de comunicação, irá voar direto para Sagaz. Ok, então curvando a direita proa 220, permanecendo na proa até a passagem do nível 230. Em caso de falha, voa direto para Sagaz, 86747. Tem massivo, agora com o centro Recife, 1288-13325. 1288-13325, grato. Estabilizou no localizador, o 3178. Então 3178, agora com a torre, no 86. 86, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, Sam. 3178. Livre pouso, pista 10. O vento de 150 graus, 08 nós. Informo pista molhada. Pista molhada, ciente, livre pouso, tá? 3178, Léo. Web 6701, entra em informação, artista, nivelando 150. Web 6701, boa noite, sua identificação, autorizado nível 050, chegada Mari. 050, chegada Mari, Web 6701. Alfa Juliette, posição 5, tá? 3178. 6701, desceu 2 mil pés, o estado na 014, está autorizado ILS em Glide, reporte localizador. 2001 na 014, ILS em Glide, web 6701. Eu vou pegar uma pequena formação aqui, tá pronto direto do 671. Controle, copiou? Prossiga. 671 pra livrar uma pequena formação, tá curvando à direita aqui mais ou menos a proa de Duna. Presente, reposto localizador. Entende. Matadouro, TAM 3178. TAM 3178, boa noite, aguarde a cópia, Maceió. Ok, podia confirmar a subida, por favor? Ucaracaju. Ucaracaju, obrigado. Agora com a torre 186, Web 6701. 86, boa noite, 6701. Muito boa noite, Web 6701, final baixada, travada, pistão 1-0. Boa noite, Webjet 6701, livre pouso, pista 1-0. O vento 180 graus 04 nós, informa os primeiros 90 metros fechados e pista molhada. Sente, pista molhada, autorizado pouso, pista 1-0, 6701. Falou 32, Olivra, táxi via Alfa Juliette, gate 04. Alfa Juliette 04, 6701. TAM 3178, copia. Prossiga. TAM 3178, autorizado Maceió, 330 nível, Upper Whisky 58. Decola da 10 com curva esquerda na saída Puca Transição Aracaju. Transponder 5404, controle 119.8. Autorizado 330, decola da 10, curva esquerda, Puca Aracaju, transponder 5404, controle 119.8. TAM 3178, só confirmando rota Upper East 58. Upper East 58. Correto, chame para o zero, puxa, acionamento, são 3178. Chamarei, obrigado. Controle Salvador, uma boa noite, San 3520, informação Charlie. San 3520, boa noite, acendo a identificação desse a 2000 pés, estado na 014, na presença autorizado o toque para chegar da mão. Autorizado o toque, a gente no 014, poderia confirmar altitude autorizada? 2000 pés. 2000, San 3520. O controle Salvador da 3520 de Tampa já renasce de Tampa 0. Sente reautorizado 2500 pés, o ajuste permanece da presença Serra Vitor 366. Serra Vitor 366 para 2500 pés.